Bem, meus amigos e irmãos, nós vamos dar prosseguimento à leitura do 8º capítulo do livro Ação e Reação do Espírito André Luiz, a psicografia do Legionário da Boa Vontade, Francisco Cândido Xavier. Alzira tinha sido esposa de Antônio Olímpio, aquele fazendeiro que matou seus irmãos para ficar com a propriedade, que fora levada também à loucura, depois pelos dois espíritos desesperados e cheios de rancor. Já no mundo espiritual, onde Antônio Olímpio chegou depois, em estado lastimável, orou comovidamente pelo seu amado Antônio. E a sua prece resultou num verdadeiro milagre. Superiores foram as consequências. As outras tentativas dos irmãos espirituais, também dedicados, é que o amor supera todas as barreiras. E Antônio Olímpio, que estava num hospital no mundo espiritual, tinha sido retirado do astral inferior, abriu os olhos. Depois da prece, houve uma conversa em termos elevados, como deve acontecer entre pessoas espiritualizadas. Quer dizer o apóstolo Paulo que as más conversações corrompem os bons costumes. Depois da conversa, eles se dirigiram às plagas terrenas, onde Alzira e Antônio Olímpio reencarnariam, trabalhariam pelo progresso da fazenda e a devolveriam aos dois irmãos que Antônio Olímpio assassinara, afogara no lago, para ficar com a propriedade. É aí que nós voltamos à leitura do romance, que isso é um romance, mas verdadeiro, que o mundo espiritual não é uma abstração, é uma realidade. Então eles voltaram para a antiga fazenda, que estava em ruína, porque o filho carnal de Alzira e Antônio Olímpio se tornou tão avarento e cobiçoso quanto o pai ambicioso, e era levado aos paroxismos da ambição, da avareza, pelos dois tios que foram assassinados pelo pai. É o que se chama de obsessão. Ele estava sofrendo um processo de obsessão. Ao chegarem Alzira, André Luiz, Hilário e Silas, que era o mentor do grupo, encontraram a fazenda pela qual tanto Antônio Olímpio lutara e até matara, em estado lastimável. É, o excesso leva a isso. Não é a ambição do bem. A ambição do bem faz crescer uma instituição. E eles então encontram na fazenda aqueles espíritos atrasados, onzenados, quer dizer, avarentos, ladrões. Que o avarento, ele rouba, ele impede que o dinheiro circule em benefício da coletividade. Não, vou botar embaixo da minha cama. Hoje, se fizer isso, perde tudo com a inflação constante. Com efeito, entramos. E o movimento no interior doméstico era de paz, mas desencarnados de horripilante aspecto iam e vinham através dos corredores extensos, conversando aloucados como se estivessem falando para dentro de si próprios. Tentei algo registrar do que me era dado ouvir, e o ouro, apenas o ouro, constituía assunto fundamental de todos os solilóquios a se entrechocarem sem nexo. Era uma conversa que não levava a nada. Sem nexo, sem lógica. Qual se percebesse com mais funda acuidade as tramas do ambiente, Silas estacou de chofre e, deixando-nos os três em recuado ângulo de velha sala, ausentou-se, recomendando-nos aguardar-lhe o retorno cautelosamente. Observaram? São espíritos. Mas Silas, o mais experiente, mandou que eles tomassem cuidado enquanto ele se afastava. Por que ter medo dos espíritos? Nós também somos espíritos, apenas que vestidos de carne. Se sentimos uma vibração negativa, devemos orar. Alguma aproximação doentia, algum espírito em sofrimento chegou até nós. Então devemos orar para afastá-lo, pedindo a Jesus, aos nossos guias espirituais, os anjos da guarda, como quiserem, cada um chama conforme a sua devoção, a sua crença. Pedir a Jesus que os leve para os hospitais, como fazia o irmão Zarur, que nos ensinava na prece. Pensar que a morte acaba com alguma coisa é estupidez. Mas é um grande jornalista que está debochando da tanatologia que a ciência médica que anda investigando esses fenômenos ocorridos com pessoas que na mesa de operação quase que ou são consideradas mortas, depois vem relatando o que viram. Alguns jornalistas dizem assim, pura bobagem. Como são superiores, como entendem de tudo, de política, de religião, de ciência, de filosofia, entendem de tudo e não entendem de nada. Aí o camarada que se impressiona, porque aquele jornalista entende muito de economia brasileira, de futebol, o outro não sei o quê, aí se impressiona porque ele disse, que bobagem, nada disso existe. Mas ele pode entender muito bem de futebol, de economia, de política, disse daquilo e ser analfabeto dos assuntos espirituais. Não vão atrás de ninguém, raciocinem. Leiam tudo, ouçam tudo, mas raciocinem. Peçam a proteção divina, de modo que ilumine o bom senso de cada um, o bom senso espiritual. Então, os próprios espíritos onde estavam, espíritos, companheiros, amigos, André Luiz entre eles, receberam de Silas essa instrução, aguardar-lhe o retorno cautelosamente. Já contei um fato aqui de André Luiz se assustar no mundo espiritual quando viu dois seres reencarnados que foram visitar cidades espirituais e eram luminosos, estavam presos aos corpos pelo cordão fluídico famoso que sai do umbigo, não é? E une o corpo ao espírito. Ele viu aquilo, vou contar para vocês de novo aqui. Saiu correndo feito louco, então seus colegas espíritos que estavam mais tempo lá do outro lado, riram, gargalharam, o que é isso, André? Será você está se assustando com a alma da terra? Eles que se assustem conosco, mais ou menos assim. Pretendia Silas estudar com antecipação nosso quadro de serviço, para fazer uma averiguação lá de como estava o ambiente. Decorridos alguns minutos, voltou a buscar-nos. Conduziu a irmã Alzira para o aposento em que Adélia, a dona da casa, repousava junto dos filhinhos, explicando que não era conveniente que Alzira se encontrasse logo com os irmãos transformados em verdugos. E ali a deixamos sob a custódia de Hilário, que evidentemente a contragosto se deixou ficar distanciado de nós, atendendo aos imperativos de vigilância. Hilário era o colega de André Luiz, que fora médico, como André Luiz na Terra. Desencarnado, estava aprendendo lá junto a Silas, que também fora médico. Aliás, muita gente pensa que André Luiz foi o Dr. Oswaldo Cruz, mas mostra desconhecimento da vida de Oswaldo Cruz. Aliás, é só observarem bem os desenhos de André Luiz Espírito, que logo identificarão o famoso médico brasileiro, as iniciais C duplo, e verão quem é. Aquele outro sentiu uma vida assim mais social do que o velho Oswaldo Cruz. Então, Silas recomendou que Alzira ainda não se apresentasse aos dois irmãos de Antônio Olímpio, que tinham sido mortos por Antônio Olímpio, e que estavam como espíritos naquela propriedade, que diziam: é nossa! Você nos matou, aquela coisa toda. A sós comigo, o assistente, Silas, esclareceu que para efetuar o socorro com o proveito desejável, precisaríamos, antes de tudo, saber e ouvir. Olha a lição da paciência. E que, em razão disso, procurasse de minha parte não lhe estorvar as atividades, na hipótese de me sentir assaltado por qualquer estranheza diante das atitudes que ele fosse obrigado a assumir. Às vezes você tem que dizer coisas, pessoas que andam com você, que trabalham com você, dizem assim: ele endoideceu, ela enlouqueceu. Não! É que às vezes você tem que usar a astúcia de Deus, como fazia o apóstolo Paulo, ao invocar fosse levado a César, senão teriam matado ele ali mesmo. Ele teve uma sobrevida em Roma porque usou da astúcia de Deus. Ia ser condenado ali onde ele estava. Sede simples como as pombas, mas prudentes como as serpentes. Bem, compreendi quanto queria Silas dizer e dispus-me a observar, aprender e contribuir sem alarde. Penetramos estreito compartimento onde alguém contemplava grandes maços de papel moeda, acariciando-os com um sorriso malicioso. Este é Luiz, me informou, que desligado do corpo pela influência do sono, vem afagar o dinheiro que lhe nutre as paixões. E o pessoal ainda está muito longe de entender a razão do sono. Ficam pensando que é apenas uma coisa de natureza anímica, reflexos da vivência diária. Não, há também isso. Mas na hora do sono o espírito se liberta e adentra os caminhos espirituais. Aí assiste muita coisa. Precisa haver uma passagem em que determinado elemento estava saindo da linha, foi levado ao mundo espiritual. Então o seu anjo guardião, se não me engano, repreendeu, e dois ajudantes dele, esse anjo guardião, pegaram-no para trazê-lo de volta. Então ele achou que tinha sonhado com um delegado de polícia, dois policiais tinham apanhado, aquela coisa toda, e levado ele, e ele fugiu, aquela coisa toda. Apenas estava entre amigos espirituais, mas foi a ignorância. Isso que nós temos que acabar, temos que unir a humanidade de baixo à humanidade de cima. Por isso eu digo a todos os pregadores da religião de Deus, da política de Deus, a religião de Deus tem um luzeiro espiritual, crístico, universal, cósmico, como quiserem, para trazer à Terra. Qualquer assunto, mesmo natureza terrena, tem que ser analisado sob esse prisma, sob esse luzeiro que a religião de Deus trouxe. Senão ficamos discutindo na mesma altura que todos já discutem na Terra os assuntos. Não teremos trazido inovação alguma. Vamos nos descobrir como retardatários quando voltarmos ao mundo espiritual. Não! Temos que mostrar, senhores Paulos e senhores Franciscos da religião de Deus, também senhores Pedros e senhores Joãos, que possam ainda estar, João é a primeira geração da religião de Deus, que a coisa é ligada umbilicalmente ao mundo invisível, que só é invisível enquanto as vibrações do mundo invisível não possam ser captadas pelos nossos olhos materiais. Se eu pudesse, ensinaria muita coisa a muita gente. Vamos ver aqui. Compreendi quanto queria Silas dizer e dispus-me a observar, aprender e contribuir sem alarde. Esta é a política do PBV, a política de Deus. Mas já dei uma lição ao pessoal aí que pode ver rápido, mas é preciso ter fundamento moral, senão acaba doido, só do que vê, hein? Atrai coisa ruim. Por isso é que Jesus, na sua suprema sabedoria, não vai permitindo que todos vão vendo. Eu conversava com um grande amigo meu, espiritualista, e dizia, poxa, Jesus, dizia para ele que eu pensava, poderia, Senhor, derramar sobre todos esses talentos. Depois vi que, passados os anos, que ele sabe mesmo o que faz. Aliás, eu tenho certeza disso. Que as grandes nações de hoje, quando pegam esses carismas, mesmo dizendo que eles são anímicos, é apenas da mente material, aquela coisa toda, fazem um uso péssimo, um uso bélico, como até escrevemos em O Brasil e o Apocalipse. Quer dizer, se os talentos divinos fossem agora distribuídos à humanidade em mais intensidade, seria usado para o mal, para a guerra, para estourar uma bomba atômica dentro de um submarino adversário, coisa assim. Por isso, tudo tem que ser bafejado pelo novo mandamento de Jesus. Primeiro, o novo mandamento de Jesus. Depois, religiosas irmanadas, reencarnação, tudo. Acima de tudo, o amor, porque o resto. Penetramos estreito compartimento, etc. Vocês viram que o Luiz, o filho do Antônio Olimpo, estava feito doido em cima das notas de dinheiro. Ele dormia e ia para lá. Então você só vai para onde se quiser. Está tendo pesadelo? Então você não está bem assistido ou você não está bem assistida. Deus nos protege através da vibração. Só entramos em sintonia com aquilo que nós somos, com o que nos aparentamos. É a maneira que Deus tem de nos salvar. Por isso, cuidado com o pensamento. Cuidado com o pensamento. O pensamento é o alfaiate do destino. Nós somos aquilo que pensamos. Até breve. Deus está presente. Viva Jesus, o Cristo estadista que já vem em nossos corações para sempre. Quem confia em Jesus não perde o seu tempo.